Tá se auto-sabotando, destruindo os planos, mudando de par. Tá desfazendo da menina que te botou lá em cima, quando não era nada. Tanto faz, né? Agora que você já usou, brincou e abusou da inocência dela. Consegui evitar. Sei que é muito cedo, mas eu não consigo disfarçar. E que meu coração acelerado chama pelo teu nome. E que eu estou desesperado pra te ter pra mim. Encontrei no teu olhar um lugar para ficar. Estou pronto pra te amar. Pode ir amanhã, a chuva não cair. Sentimento, não sou fácil de me entregar. cerveja e aumenta esse modão, pra eu poder aliviar dessa situação. Nunca demonstrei sentimento, não sou fácil de me entregar, mas com você eu fiz tudo diferente pra você ficar. Quer conhecer a sua ex? termina primeiro. Seu amor chegou ao fim, certamente não representava nada pra você esquecer de me superar bem rapidinho. Seu amor chegou ao fim, certamente não representava nada pra você esquecer de me superar bem rapidinho. Cê quer saber o que que é isso? Foi, foi livramento de um amor. Tupinambá! Isso é Juan Moraes. Como é que é? Banda Kene. Não sei se isso vai durar. Nem eu. Nós vamos resolver. O nosso amor não é de hoje. E mesmo que ele fosse, faria de novo. Ainda que pareça louco, eu quero te falar. Fale, amor. Devemos arriscar. Você já arriscou. Eu me eu quero fugir do problema, mas ele quer me pegar. Oh, vontade. Pinambá, saudade. Um conto de fadas e um carpinteiro, sozinho e sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Quando viu logo amor, com ele foi viver. Se eu fosse o carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza, eu sem dinheiro e você com nobreza. Uma chama viva que não se apaga. Eu só vim me despedir. Não vou tomar seu tempo há 5 minutinhos. Vou explicar pra você entender por que tô terminando com você. Eu me faço parte das suas prioridades. Eu vou te ensinar o que é sentir saudade. Até pra fazer amor é uma burocracia. Se queria ser solteiro, então chegou seu dia. Por me perder, preocupa não se não me quer. Alguém vai querer, inclusive gente que anda com você. Inclusive gente que anda com você. E parabéns pra você. Por me perder, preocupa não se não me quer. Alguém vai querer, inclusive gente que anda com você. Inclusive gente que anda com você. Eu me faço parte das suas prioridades. Eu vou te ensinar o que é sentir saudade. Até pra fazer amor é uma burocracia. Se queria ser solteiro, então chegou seu dia. E parabéns pra você por me perder. Preocupa não se não me quer. Alguém vai querer, inclusive gente que anda com você. Inclusive gente que anda com você. E parabéns pra você por me perder. Preocupa não se não me quer. Alguém vai querer, inclusive gente que anda com você. Inclusive gente que anda com você. E parabéns pra você por me perder. Preocupa não se não me quer. Alguém vai querer, inclusive gente que anda com você. Asas livres. Tupinambá! Vai pisando, judiando, faça seu papel. Me machuque, não me poupe, seja cruel. Eu mereço, pago o preço, ainda porque eu sei. Quero que toda essa raiva de você seja só 1% do que eu te amei. Quem sabe assim, de uma vez por todas, eu entenda que mesmo dando só amor, a gente só recebe em troca ingratidão. Você transformou meu coração todo em gelo. E hoje eu me afogo na cachaça misturada com limão. E o Chancedez, o Moral de Uibaí, estourado. Vai pisando, judiando, faça seu papel. Me machuque, seja cruel. Eu mereço, pago o preço, ainda porque eu sei. Quero que toda essa raiva de você seja só 1% do que eu te amei. Quem sabe assim, de uma vez por todas, eu entenda que mesmo dando só amor, a gente só recebe em troca ingratidão. Você transformou meu coração todo em gelo, e hoje eu me afogo na cachaça misturada com limão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tupinambá Saudade. Manda 007. Banda W7. Emoção do início ao fim. Não está sendo fácil, difícil não chorar quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Preciso ouvir sua voz. Tô só, vem me ver. Tô sofrendo, querendo seus beijos. Só depende de você, não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo e não vi. Fazer falta, mas no amor nem tudo que vai volta. O nosso final foi só o começo pra eu me tocar que eu não te conheço. E vi você fazendo tudo que achava feio. Quer conhecer a sua ex? Termina primeiro. Seu amor chegou ao fim, certamente não repetirá.

chegou ao fim. Não, eu não consigo acreditar. E você só me usou, me enganou demais. Não, meu amor, como eu te amei. Esquece, por favor. Não dá mais pra voltar atrás. Cansei de sofrer por você. Não te quero. E me iludiu deixando aqui. E nem me disse que era o fim. É hora de ser feliz. Não te quero. Se o concepto de cara toca, menino. Você me pediu pra te esquecer. Só agora disse a mim. Nosso amor chegou ao fim. E não, eu não consigo acreditar. E você só me usou, me enganou demais. Não, meu amor, como eu te amei. Esquece, por favor. Ou não dá mais pra voltar atrás. Cansei de sofrer por você. Não te quero. Me iludiu deixando assim. E nem me disse que era o fim. É hora de ser feliz, não te quero. É W7 ao vivo! Banda W7 Pinambá! Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. E outra pessoa querer me usar. W7 Emoção do início ao fim. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Banda 007 Tupinambá Saudade. Onde anda essa mulher? Não sei dizer. Ah, se eu fosse um GPS pra saber sua localização, as coordenadas do seu coração. Liga pra mim, é tão ruim amar alguém que não tá nem aí. Liga pra mim, é tão ruim 007. Onde anda essa mulher, não sei dizer. Ah, se eu fosse um GPS pra saber sua localização, as coordenadas do seu coração. Liga pra mim, é tão ruim amar alguém que não tá nem aí. Liga pra mim, é tão ruim amar alguém que não tá nem aí. Onde ela foi, quando ela vem, como ela tá, tá sem ninguém. Durmo e sonho chamando por ela, mas ela não vem. Chamando por ela, mas ela não vem. Ah, se eu fosse um GPS pra saber onde ela foi, quando ela vem, como ela tá, tá sem ninguém. Linda W7, ao vivo. Tupi não passa saudade. É tão engraçado você me pedir justo aquilo que nunca me deu. Já falou tantas vezes que ia mudar, pus a mão no fogo só pra me queimar. De tanto apostar nesse amor, eu já fiquei sem fichas. É de coração partido, hoje eu tô de partida. W7, emoção do início ao fim. É tão engraçado você me pedir justo aquilo que nunca me deu. Já falou tantas vezes que ia mudar, pus a mão no fogo só pra nesse amor, eu já fiquei sem fichas. E é de coração partido, hoje eu tô de partida. Tudo indica que eu vou sofrer, vai doer, mas eu vou aguentar. Vou te arrancar de vez da minha vida, traz bebida que eu vou precisar. Tudo indica que eu vou sofrer, vai doer. Amor te sufocou demais, que já não tava nem aí pro nosso compromisso. Jogou fora no lixo e não olhou pra trás. Mas sua amiga, ela percebeu. Ela não pôde evitar e viu nos olhos meus tanta tristeza. Foi nesse instante ali que você me perdeu. Depois daquela amarga hora, calado fui embora. Ela pegou meu coração, juntou as partes e entrou na minha história. Não fale dela não, não diga que ela te traiu. Se ela se apaixonou por mim na hora em que você sumiu. Não fale dela não, Lipinho MP3.net. Você jogou com amor, meu coração, juntou as partes e entrou na minha história. Não fale dela, não. Não diga que ela te traiu. Se ela se apaixonou por mim, pois sabia que existia amor. Alguém disse, encontre sempre comigo, palavras ao vento e voou. Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou. Quando abriu aquela porta, meu coração se despedaçou. Foi amor, eu sei que foi, pedi muito pra você ficar, mas já tinha um outro alguém, já era tarde de chorar. Olha lá que se foi, porque quis, te dei motivos pra não ir. Eu sei que isso vai passar, mas hoje dó. Sentimento, meu Zé Riquelme. Aô, Adson Magnífico Lantes, Brasileirão de Fute 7 a Ju. Alô, meu time internacional, toca, menino. Hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor. A ferida meio aberta, fui mexer e piorou. Coração tava rendido, pois sabia que existia amor. Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou. Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou. Quando abriu aquela porta, meu coração se despedaçou. Foi amor, eu sei que foi, pedi muito pra você ficar, mas já tinha, já era tarde embora. Vai lá que se foi, porque quis, te dei motivo pra não ir. 007, mais romântico do que nunca, ao vivo, Tupinambá. Eu já tinha terminado quando seu olhar tocou meu. Eu já tinha separado quando a gente se preencheu. E amigo africano, sobre o ombro amante, confidencial, em off total. Química gigante, meu melhor instante, cheiro natural, meu novo normal. Meu coração já tava solteiro, livre sem aliança na mão. Não foi traição, não, não foi traição. E os prints não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão. Não foi traição, não, não foi traição. Meu coração já tava solteiro, livre sem aliança na mão. Não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão. Não foi traição, não, não foi traição. Santo protetor dos namorados, vosso bem, livrai-nos dos pintes, amém. De amigo africante, sou teu ombro amante, confidencial, em off total. Química gigante, meu melhor instante, cheiro natural, meu novo normal. Meu coração já tava solteiro, livre sem aliança na mão. Não foi traição, não, não foi traição. E os prints não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão. Não foi traição, não, não foi traição. Meu coração já tava solteiro, livre sem aliança. você liga essa hora. A sua foto não condiz com o que cê tá falando agora. Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. E eu achei, e ele fez o que cê tá me prometendo agora. Você não tá fazendo amor, a gente tá. E ele tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós. Ele falou pra eu te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Chega aos pés da nossa história. E eu achei, e ele fez o que cê tá me prometendo agora. Ele tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós. Ele falou pra eu te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Você não tá fazendo amor, a gente tá. E ele tá no viva voz. E eu vindo cê falar de nós. Ele falou pra eu te falar que se você não tá fazendo 71 3377 0778 e 99132-7822. Fala com o empresário José Alves. Eu não uma chama viva que não se apaga. Do que você falou, foi na hora da raiva. Eu tenho a certeza, você nem pensou. E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu vou valendo seu cuspir no chão. Cê tá de volta antes de secar. Você arrumou as malas. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. Você arrumou as malas. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. Você vai me agradecer quando a raiva passar. Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou. Foi na hora da raiva, eu tenho a certeza, você nem pensou. E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar. Eu vou valendo seu cuspir no chão. Cê tá de volta antes de secar. Você arrumou as malas. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. Você arrumou as malas. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. Você arrumou as malas. Celo estourado. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. Você arrumou as malas. Evita a saudade que cê vai passar. Nem vá, nem vá. Tupinambá! Tô limpo de você, yeah, yeah, yeah, yeah. E de olhar os seus stories não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir de conchinha sem roupa e fazer um love com você. Um love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, se não recairei. Eu tô limpo de você, yeah. E de olhar os seus stories não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir de conchinha sem roupa e fazer um love com você. Um love com você. Eu já te superei, mas não mandar mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Tupinambá Saudade 5007 ao vivo. Banda 007. Não sei se eu falo, não. Não é da minha conta. Mas o amor da vida de alguém aí apronta. Nas redes sociais é te amo demais. Mas na vida real inverte o seu papel. Tem muito sem vergonha aí, disfarçado de fiel. Seu presente de Deus, depois que te deixa em casa, vai, vai pra balada, não vale nada. Seu presente de Deus, depois que te deixa em casa. Sete. A mais romântica do Brasil, ao vivo. Tupinambá. Saudade.